Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Te agradecer. Queridos filhos e filhas, nessa segunda-feira eu abro a segunda parte da Hora da Misericórdia já com essa música que faz parte dos Sinais do Sagrado. Primeiro eu quero falar aos lojistas: façam o seu pedido. E você que está me escutando, se não encontra nas lojas na sua cidade, seja você um promoter, um promotor. Sinais do Sagrado, um resgate das músicas clássicas do nosso mundo católico. Pirata, além de crime, é pecado. Então, que tal você nos ajudar a evangelizar? Eu quero te dizer agora. Te dizer agora. Padre, como o senhor escolheu essas músicas? Não foi fácil, porque são muitas, uma mais linda que outra. Mas eu escolhi aquelas que mais falavam em meu coração, que mais foram sinais de Deus na minha vida. Escute o que foi deixado na plataforma. Filha de Deus, gostaria de testemunhar uma graça que consegui para um filho no primeiro dia da novena de Natal. O meu filho já está no quinto período da faculdade e ainda não tinha arranjado nenhum estágio. Eu pedi na novena para que ele conseguisse. Ainda não conseguimos, mas vamos conseguir. Só que no primeiro dia da novena ele conseguiu uma bolsa de iniciação científica, que é muito importante também, e até vai ganhar um dinheirinho. Obrigado, menino Jesus. Padre, na verdade eu quero aqui fazer um apelo para que todos se tornem um sócio dessa obra. Eu mesma nunca ouvi nada igual. Esse programa, com tudo que é apresentado nele, nos fortalece de uma maneira que é como se na nossa vida acontecesse um terremoto de 8 graus na escala Richter. A gente está tão fortalecido que é como se ele fosse de apenas 1 grau. Também sugiro que nesse ano, quando a gente for dar um presente de aniversário, dia das mães, dia dos pais, sei lá mais o quê, dá um CD ou um DVD do padre. Deus te abençoe, padre. Te dê muita saúde. Para que o Senhor continue como nosso orientador espiritual, irmão, pai, por muitos anos. Uma filha de Deus, que te assiste pelo rádio, internet, MP3, celular, do jeito que dá. Um abraço. Deus abençoe, meu Deus, que desenvoltura e ao mesmo tempo que partilha de vida. Deus seja louvado, querida. Obrigado por você dar seu testemunho. De fato, nós só podemos fazer o que fazemos graças aos associados. Vamos lá? Bíblia aberta? Cartilha de oração. A comunidade dança alegre e canta, acolhendo agora a palavra santa. Aleluia, irmãos, Jesus vai falar. O santo evangelho vamos aclamar. A comunidade. Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. Um homem, que tinha um espírito impuro, saiu do meio dos túmulos. Dia e noite andava entre os túmulos, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus, porém, disse-lhe: Espírito impuro, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, pois somos muitos. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos, uns 2.000, se arrebentaram no mar e foram se afogando. O homem que tinha sido possesso pediu a Jesus para que o deixasse ir com ele. Jesus disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto fala de um escravo de uma legião de demônios. Um homem profundamente infeliz andava pelos túmulos. Levava uma vida desumana. Jesus o libertou para voltar ao convívio social. O gesto mais significativo desse homem foi ser libertado. E depois, não te chama a atenção que ele quis seguir a Jesus? Se ofereceu para ser seu discípulo? Foi solidário? Porém Jesus disse: Não, não quero que me sigas. Você tem uma missão. Conte aos teus o que Deus fez. Veja, o homem estava num ambiente pagão. E as pessoas viviam tomadas pelo medo dos espíritos demoníacos. Era preciso que aquele homem testemunhasse que Jesus o libertou. Aquele homem recebeu uma grande missão: ser missionário entre os pagãos, mostrar que Jesus estava ali. Mesmo que fosse uma legião, Jesus os libertaria. Senhor, dai-nos essa mesma consciência. Amém. Você entendeu? Aquele homem queria seguir Jesus, mas Jesus percebeu que ele devia voltar para casa e dar o testemunho de fé. Deus tem cuidado de nós. Sim, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nossas vidas e tem nos libertado. Para quê? Por que que Deus faz os milagres? A gente escuta todo dia testemunhos para que nos coloquemos a serviço dEle. Deus tem cuidado de ti. É Deus. Força é o amor derramado sem fim, porque Deus tem cuidado de ti. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Da mesma forma, Senhor, que cuidaste daquele homem que andava entre os túmulos, seja uma legião, seja o que for. Toda lágrima há de enxugar. Senhor, nessa segunda-feira, cuida do teu povo, liberta, liberta aqueles que mais precisam nessa hora da misericórdia. E se você se sente aprisionado por alguma situação ou por alguém, eu repito, aprisionado pela bebida, por uma legião de vícios, por algum adultério, por algum pecado, peça: Senhor, liberta-me. No poder do teu nome, liberta-me, santifica-me, afasta de mim esse espírito mau. Abençoai a água que você vai beber e vai dar para os seus, a roupa dos enfermos e as fotos de família, Pai, Filho e Espírito Santo.